Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7, aqui no canal 1 da Antenweb. Edição para sexta-feira, 21 de março de 2014. A edição de hoje vai trazer-nos Volare, de Nicholas De Angelis, e também a música Fantasy Dancer, de Caroness. Músicas distintas, ritmos e concepções distintas, mas ainda assim vale a pena conferir estes dois temas. Já de seguida, nesta edição do nosso programa, Nota 7, aqui no canal. Começando então com a música Volare de Nicholas De Angelis, aqui no nosso Nota 7. Boa noite, ouvinte. Thank you. Ora, aí está a música de Caroness, chamada Fantasy Dancer. Para trás ficou Nicholas D'Angelis com Volare. A edição de hoje do nosso Nota 7 vai terminar com McCartney, enfim, uma música original de Paul McCartney chamada Ebony and Ivory. E vamos finalizar, vamos terminar esta edição ao som de La Paloma de A Aventura. É assim que eu, Carlos Bonaparte, me despeço, desejando aos ouvintes a continuação de uma ótima sexta-feira e, por consequência, também de um ótimo fim de semana, já que durante esse tempo não vai haver Nota 7. Eu só regresso na próxima segunda-feira. Fique bem, ouvinte, boa noite, bom fim de semana, até segunda.